seja mais um dia que eu estou aqui ajoelhado nos pés da minha cama, lhe pedi me perdoa por tudo que fiz de errado, pensamentos ruins e por ficar bolado. Meu Deus, proteja a minha coroa, a minha família, meus amigos, minha filha, minha mina. Ilumine sempre seus caminhos lado a lado e nunca os deixa sozinhos. Ajude os desempregados que precisa do pão, do leite, do arroz, do feijão. Apoia todas as pessoas que precisa do Senhor nesse momento que a doença, tristeza se vai junto com o vento. Dá cura pra todos os doentes que precisa do Senhor. Ajude, eu lhe peço em nome do amor. Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia. Quem agradece é esse filho seu. Ilumine sempre a minha trilha, me dê forças pra lutar e criar a minha filha. Levar CNB pra frente, descer todos os obstáculos, continua fortalecendo a corrente. Não sou crente, mas tenho muita fé em Jesus. Aquele que salvou a gente foi pregado na cruz. Entrego a ti a minha oração, pois tu és o Deus que nos dá libertação. Deus, oh Deus, quem ora é mais um dos filhos seus. Deus, oh Deus, quem ora é mais um dos filhos seus. Deus, olha aqui pra baixo e veja alguns filhos teus indo pro buraco, lhe dê forças pra poder escapar do abismo que nem me ajudou. E o resultado é isso, um louco consciente batalhador que acredita loucamente e francamente no Senhor. Tenho provas, tá tudo registrado quem eu sou, quem eu fui, tô aprovado. Tenho esperança na cura da HIV, o remédio eu acredito, meu Pai é você. Nos liberta do mal, o bem sempre vence, eu já disse, é normal. Senhor, por favor, me estenda a sua mão e nunca me deixes cair em tentação. Pelo tráfico, dinheiro fácil por um oitão. Gostaria que as armas fossem trocadas por um buquê de flor, que o ódio não existisse, somente a paz e o amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Proteção geral pros mendigos também, que se humilham por uma moeda. Resto de cachorro quente, um gole refrigerante. Mas que merda, a vida é bela pra quem sabe viver. Tem mendigo aí mais feliz que você, porque tem amor no coração, esperança de mudar de vida e fé no paizão lá de cima. Não importa a hora, muito menos o clima. Entrego a ti a minha oração, pois tu és o Deus que nos dá libertação. Deus, oh Deus, quem ora é mais um dos filhos seus. Deus, oh Deus, quem ora é mais um dos filhos seus. Lhe peço perdão por tudo que fiz com as mina, usava, aproveitava e largava no outro dia. Sempre fodão, uma aqui, outra ali, arrasava os corações vendo as mina chorar. Eu me sentia as lágrimas caindo, me dizendo não vai, eu dava as costas e ria. É, não quero compromisso, vivia na mentira e hoje sinto muito com isso. O mundo gira, tenho medo que um dia aconteça isso comigo. A lei de Deus é clara, tudo que se faz aqui mesmo você paga. O cara colhe aquilo que se planta, tenho certeza. Mas não se espanta quem não deve, não teme se tu planta coisa boa, então respira. Não teme honestidade, a verdade é a palavra-chave. Pode enganar o mundo, mas não engana Deus. Contraria os mandamentos, vai, o problema é teu. Mas pense bem, quem não pratica o mal só recebe o bem. Obrigado, meu Deus, me transformar em quem eu sou. O ódio que eu sentia se transformou em amor. Obrigado, tô cansado, boa noite. Agradeço mais uma vez pelo dia de hoje. É, pelo dia de hoje, de hoje, de hoje, de hoje, de hoje, de hoje, de hoje. Entrego a ti a minha oração, pois tu és o Deus que nos dá libertação. Deus, oh Deus, quem ora é mais um dos filhos seus. Deus, oh Deus, quem ora é mais um dos filhos seus.